Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais um Histórias da Eurovisão. Hoje é sábado, dia 22 de outubro de 2011, e estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico. Vamos continuar a nossa caminhada num percurso que nos vai levar até ao mais recente, até ao último país a estrear-se neste certame, neste evento internacional, ou europeu, se preferir para ser mais preciso, da música. É verdade. Ora, na passada semana acabamos no ano de 1960. No ano seguinte, haveria de estrear mais um país. Ora, nós acabamos na Noruega, um dos países nórdicos. No ano seguinte, a Finlândia seguiu-lhe as pisadas. Mas não foi a única. Outros dois países, aliás, se estrearam nesse mesmo ano. Um deles foram Nuestros Hermanos. Ora, não poderíamos acabar sem falar no terceiro país que se estreou nesse mesmo ano no festival Eurovisão da Canção. Estou a referir-me à Jugoslávia, que também se estreou no ano de 1961. Vamos começar por ouvir uma música que mais tarde acabaria por fazer sucesso na voz de Marisol, a pequenita Marisol, mas que inicialmente foi interpretada por Conchita Bautista. O tema é Estando Contigo. Representou a Espanha, marcando a sua primeira apresentação no ano de 1961, no mesmo ano em que Falua Ikunasa era a estreia da Finlândia. Aqui, a melodia era cantada por Laila Ikunen. Nick Davne Svesda foi a terceira música que ouvimos, aliás, foi a terceira música que vamos ouvir, e a terceira estreia no ano de 1961. A voz é de Liliana Petrovic. Esta Jugoslávia era a Jugoslávia, que apesar de ser uma Jugoslávia socialista, pôde participar no festival Eurovisão. Na canção, de resto, foi o único país que participou, já que a Alemanha Oriental e a União Soviética nunca chegaram a fazê-lo. Não deixa de ser o mínimo curioso. Ora, vamos então às três músicas da edição de hoje dos Estados da Eurovisão. Peço desculpa. Primeira, recapitulando, a música Estando Contigo, que foi a música que estreou a Espanha na Eurovisão, na voz de Conchita Bautista. Corria o ano de 1961, o mesmo em que Laila Ikunen interpretava Falua Ikunasa, a música que representou pela primeira vez na história a Finlândia, no festival Eurovisão da Canção. No mesmo ano, a Jugoslávia, então, como disse, estreou-se também com Liliana Petrovic e o tema Nek Davna Svezda, a música, então, que representou pela primeira vez na história a Jugoslávia no festival Eurovisão da Canção. Y la luz de tu mirada dentro de mi corazón. Tengo las nubes del cielo y tengo las olas del mar. Y si tengo tu cariño y si tengo tu cariño ya no quiero nada más. Estando contigo, contigo, contigo, de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. ¡Qué maravilloso es quererte así! Estando contigo, contigo, contigo, me siento feliz. Cuando amanece nevando no siento la falta del sol. Y los copos de la nieve y los copos de la nieve me parecen de color. Cuando la tarde termina y todo se empieza a nublar, mi camino se ilumina, mi camino se ilumina si me vuelves a mirar. Contigo, contigo, contigo, cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. Qué maravilloso es quererte así. Estando contigo, contigo, contigo, me siento feliz. Qué maravilloso es quererte así. Estando contigo, contigo, contigo, hablando contigo, contigo, contigo, soñando contigo, contigo, contigo, me siento feliz. Yön vaipan alle on jo jäänyt maa, on tullut aika valot sammuttaa. Vain varjot vakavina paikallaan, nyt käyvät uneksi maan. On valo jäänyt pieneen ikkunaan, ken valvoo ajatukset seuranaan. Hän omaa ystävänsä kaivaten, näin laulaa toivoen. Valon säteiden tie minut muistoihin vie. Lyhty ikuinen on, muisto kuihtumaton. Kautta hiljaisen yön, taakse tähtösten vyön, laulu hänelle soi, jos kuulla hän voi. Nyt syttyy kaunis uusi tähtönen, jo laulajakin huomaa loiston sen. Nyt armas laittoi valon ikkunaan, mua kuulee kaivatessaan. Jää valo alle aamun koittavan, pää uneen vaipunut on laulajan. Hän luokse ystävänsä kiitäen, käy siivin unien. Znam da si još moj, Nek Davna Zvezda, a voz de Liliana Petrovic. Antes, Falha Ikonasa, a música de Laira Ikonen, e também, para iniciar então, a música de Conchita Bautista e o tema Estando Contigo. 3 anos envolvidos, a Eurovisão conheceu mais uma estreia, sim, porque em 1962 e 1963 houve participantes, como é lógico, mas não houve estreantes. Todos os que até aqui se apresentaram já se haviam apresentado pelo menos uma vez no Festival Eurovisão da Canção. E sim, porque desengane-se o ouvinte que pensa que no princípio era tudo muito bonito. Não, também já havia países que logo na segunda edição acabaram por não participar. Mas, enfim, eram livres e como tal podiam participar quando quisessem, tal como ainda hoje acontece. O Festival de 1964 ficou marcado pelo primeiro grande sucesso, que foi a música da Itália, Nuno Letá. Em Portugal, o Festival Eurovisão da Canção ficou marcado pela estreia do nosso país. É verdade? A música Oração, na voz de António Calvário, estreou-se precisamente no ano de 1964, representando Portugal, que acabaria com uma modesta quantia de 0 pontos no final da votação de todos os júris e todos os países participantes na altura, e já eram mais de 15. Ora, então, vamos ouvir o tema Oração, que representou pela primeira vez Portugal, a voz de um símbolo da música portuguesa, António Calvário. Senhor, a teus pés eu confesso, Senhor, meu amor maltratei. Senhor, se perdão aqui peço, não mereço. Senhor, meu amor desprezei e pequei, perdão. No entanto eu imploro, Senhor, tu que és a redenção, eu sei que a perdi e que a adoro, e eu choro, Senhor, ao rogar seu perdão. Senhor, eu confesso o prejúrio de tantas promessas. Senhor, eu errei, mas na vida encontrei a lição. Senhor, eu te imploro, Senhor, ó meu Deus, não te esqueças da minha oração. Senhor, ó bondade infinita, dai-me o seu perdão. Amor, por amor na vida jamais encontrarás. É tarde, caminho pela vida, perdido na dor. Senhor, este amor é mais puro que a joia mais rara, o mais puro amor. Senhor, se o amor é castigo, perdão, meu Senhor. Deu-se mais uma estreia. E que estreia? A República da Irlanda. Um país que estava de costas voltadas com a United Kingdom, o Reino Unido. O Reino Unido que já se havia estreado antes, como aqui podemos conferir. Diga-se também que a Irlanda fica marcada na Eurovisão por um outro motivo, mais risonho, felizmente. É que a Irlanda foi o país, até hoje, que ganhou mais títulos e o único que se consagrou 3 vezes vencedor. É verdade. O primeiro título aconteceu em 94, o segundo em 95 e o terceiro em 96. Vamos aqui ouvir a música I'm Walking the Streets in the Rain, a voz de Butch Moore. Um nome que passa despercebido hoje em dia, mas que na altura ficou marcado na história, quanto mais não seja na história da Eurovisão. E quanto mais não seja por ter sido o primeiro irlandês a representar a República da Irlanda no Festival Eurovisão da Canção. Ora, nem mais, é mesmo esse o tema que vamos ouvir já de seguida. Desde 1956, a Eurovisão ficou 6 anos sem conhecer um novo estreante, um novo participante. Entre 1965, ou preferido, 1966 e 1970, todos os que até ali integravam cada comitiva de participantes de um respectivo ano já haviam, pelo menos uma vez, participado no Festival Eurovisão da Canção. Mas em 1971, Malta acabaria por fazer a diferença. A música Maria El Maltia acabou por cair em graça no público presente. O tema de Joy Grich fez diferença talvez pela sonoridade e pela alegria com que interpretava aquela melodia. Era a primeira de muitas participações bem-sucedidas, diga-se, de Malta no Festival Eurovisão da Canção. A estreia de Malta no Festival Eurovisão da Canção não foi por coincidência no ano de 1971. Foi precisamente nesta década, a de 1970, que Malta teve uma aproximação com a Europa. A capital, Birkirkara, passou a ser conhecida, bem como toda a ilha de Malta. Hoje, são conhecidos por serem um dos povos mais felizes do mundo, o segundo. Só ultrapassados pela Noruega, que já aqui ouvimos na passada semana, estreante no ano de 1960. A Maria El Maltia é como se chama a música para fechar a edição de hoje dos Histórias da Eurovisão. Estreou-se por Malta, Joy Grich. Corria o ano de 1971. Vamos voltar a encontrar-nos no próximo sábado, pelas 19h30. Hoje, começamos às 19h45 pelas durações extra de Alma Lusa e Escolhes Tu, Escolho Eu. Desejo-lhe, estimado ouvinte, a continuação de uma ótima tarde-noite, na companhia da sua antena web. Até ao próximo sábado. Même schli dur les veljarin, les senali adilin, potiriale mi vitama per il fontana in cui stendi. Sabish mohi si visser, al vidin te la vilter, il fortuna la adlimien, e lo desi. Maria, Maria, Maria. Ismek fuq fonkulat isem ferri Maria, Maria, Maria Halwart li fewaxnin tantu sabir Kulur hakengle uxirrar nar Minjos mewit lanxli jabu zewċ kwik empar Blu, blu, taw kajnik spie Fissi madam istri Denjani Malta, Maria Maltia, fa baraba faia faia fa baraba faia faia fa baraba faia faia fa. Memšli dur li svegliarin, istenali adlin, potirial li nevitama fin il fontana in cui istenni. Savish mohi si visser, al vitin te la vilter, il fortuna la admie, e lo desi. Maria, Maria, Maria, ismek fuq fonkulat, isem ferri. Maria, Maria, Maria, palwart li fewaċnin tantu sabir. Degle uxirrar nar Minġos mewit lanġli ġabu zewċ kwik evfar Blu blu taw tajnik spir Fissi ma ta mistri Denjani tumbint Malta